seus lindos olhos azuis e era o de encontro com os meus. Teu olhar me fascina, faz de mim uma nova menina. Eu não consigo te esquecer, então escuta o que eu vou te dizer. Quer ser o meu namorado? Esqueça do passado. Agora estou eu e você. Vem, fica comigo. Prometo te dar carinho. Preciso de você. Eu amo só você. Coração estremeceu, seus lindos olhos azuis e era o de encontro com os meus. Teu olhar me fascina, faz de mim uma nova menina. Eu não consigo te esquecer, então escuta o que eu vou te dizer. Agora sou eu e você. Vem, fica comigo. Prometo te dar carinho. Preciso de você, eu amo. Quer ser o meu namorado? Esqueça do passado. Agora sou eu e você. Vem, fica comigo. Prometo te dar carinho. Preciso de você, eu amo só você. Eu amo só você. Menino perfeito.